Rio Grande do Sul, torrão bom hospitaleiro, onde tem gaúchas lindas, guapos fortes e oleiro, tocando minha acordeona, em carreira cancha fora, cantando moda bonita, assim gaúcho namora. Anda sempre bem montado, de bomba chama até espora. Anda sempre bem montado, de bomba chama até espora. Não guardo mágoa no peito, tenho rancho à beira-chão. Bem cedo de madrugada, eu tomo meu chimarrão. Sou um gaúcho bem campeiro, embaixo do céu azul, montado em meu cavalo, cabelos pagos do sul. Onde a felicidade, ó meu Rio Grande do Sul. Onde a felicidade, ó meu Rio Grande do Sul. Não guardo mágoa no peito, tenho rancho à beira-chão. Bem cedo de madrugada, eu tomo meu chimarrão. Sou um gaúcho bem campeiro, embaixo do céu azul, montado em meu cavalo, cabelos pagos do sul. Onde a felicidade, ó meu Rio Grande do Sul. Onde a felicidade, ó meu Rio Grande do Sul.